presença de todos e da comunicação social em particular. Olho em volta e vejo que estamos todos entusiasmados, porque realmente os últimos debates e as últimas participações do nosso candidato nos têm dado grandes motivos de alegria. Está a revelar-se, nós já o sabíamos, mas está a revelar-se ao país o candidato mais consistente, mais sólido, mais íntegro e com ideias em que nos revemos. É um candidato independente, é um candidato que faz apelo à nossa cidadania. Estamos todos nisto apenas porque acreditamos que Portugal merece ter na presidência da República alguém que... Como estão vocês todos? Muito bem, Sousa Querias, entra, rapaz. Estragou aqui a minha, eu ia tão embalado. Estragou-me aqui, mas ia dizer que não estragou nada, temos muito gosto em que esteja aí connosco. Muito obrigado. E ia dizer que é um candidato em que eu sinto um grande orgulho em ter, e cada vez que ele intervém e mais se mostra, mais orgulhoso eu fico, porque realmente a primeira impressão, a segunda, podia não se confirmar. E, pelo contrário, ele, cada intervenção que tem feito, dá-nos mais motivos para estarmos muito seguros da opção que fizemos, e creio que isso está a passar para o país todo. Eu hoje fiz uma sondagem lá em casa, há duas semanas os meus filhos não sabiam bem quem era, não conheciam. Depois de ouvirem os debates, já estão convencidos que é o melhor, e eu não interferi minimamente. E, portanto, espero que, como eles, muitos mais jovens para esse país fora, e menos jovens, nas semanas que faltam, sigam o mesmo caminho. Eu não vos queria pensar muito, mas queria... Nós preparámos aqui um manifesto, para ser enviado em todos os concelhos da Aveiro, que eu queria partilhar convosco e também com a comunicação social. São só 50 páginas, vocês vão dizer que... Não, são uma página e meia em letras gordas, que é para conseguir ler... Mas, e portanto, tu ia ler-vos este manifesto e depois passo a palavra ao Mário, que vos vai dar conta dos nomes que integram aqui as nossas comissões. E, portanto, o manifesto estava assim a redigir. Caras cidadãs e cidadãos, no dia 24 de janeiro vamos escolher o nosso Presidente da República. Acreditamos que o professor Sampaio da Nova é o candidato de que Portugal precisa. Porque precisamos de um Presidente com valores, não de um Presidente que valoriza tudo por igual e o seu contrário. Porque precisamos de um Presidente com causas, não de alguém que dá causa à intriga política. Precisamos de um referencial de estabilidade institucional, não de uma Presidência que seja frenética ou pusilânime. Precisamos de um Presidente com integridade e sentido de Estado, não de um Presidente com sentido de televisão e que quer agradar a gregos e troianos. Não precisamos de cavalos de Troia da direita a distribuir lisonjas à esquerda. Precisamos de um Presidente repto e que dê esperança. Não de um Presidente zigzagueante e que fale sobre tudo e sobre nada. Portugal não precisa de um analista na Presidência. Precisa de um congregador de vontades que sabe quais são os valores essenciais. Acreditamos que esse Presidente será Sampaio da Nova. Pelo seu percurso de vida, pelo seu caráter, pela sua visão do mundo, pela sua visão de Portugal, pela sua capacidade de dialogar construtivamente com todas as forças políticas, é dele que Portugal precisa. Sampaio da Nova vem da cidadania e aposta na educação e no conhecimento. E estamos com ele por isso, porque é a educação que faz mudar Portugal e é pela cidadania que somos senhores do nosso destino. Sampaio da Nova é independente dos partidos, não é contra os partidos e só vai depender do povo que o eleger. Estava a ler um texto, não era a última versão, mas... Não é por acaso... Tem o apoio de três ex-presidentes da República, Ramalhianos, Mário Soares e Jorge Sampaio, e soube esta semana também que não é por acaso que tem o apoio de ex-chefes de Estado-Maior das Forças Armadas. Não é por acaso que no nosso distrito tem como mandatária Milene Matos, uma jovem investigadora premiada da Universidade de Aveiro. Não é por acaso que temos connosco o apoio prestigiante dos nossos mandatários também, o Dr. António Neto Brandão, que eu cumprimento especialmente, é um homem que esteve em muitas lutas que Aveiro travou pela democracia e nos grandes combates de democracia também, e que honra muito esta candidatura com a sua presença. O Dr. Fernando Rocha Andrade, que infelizmente não está presente. E o Tita, que está ali. O Tita, que com a sua juventude também... E com a popularidade que tem, mostra que esta é uma candidatura abrangente, intergeracional, com pessoas com diferentes experiências, com diferentes círculos de relacionamento, mas que se revêem na personalidade do professor Sampaio da Nova. São nomes de referência e depois o Mário irá ter a paciência de referir outros nomes que já estão connosco e mais virão, certamente, nos diferentes concelhos. São nomes que emprestam com a calção do seu prestígio o seu nome à candidatura de Sampaio da Nova. São pessoas que querem, como se da República, um homem independente, que transmite esperança e que inspira confiança. Sampaio da Nova vai prestigiar a República, vai valorizar a política e vai valorizar cada um de nós como cidadãos. E por isso é que estamos, num ato de pura cidadania, em nome da escolha que aceitamos ser a melhor, que acreditamos ser a melhor para o nosso país. E a segunda volta será a nossa primeira vitória. E, portanto, a vocês não preciso pedir que votem Sampaio da Nova, mas eu tenho a certeza que vamos daqui e nos próximos dias, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, tentar perceber qual é a sensibilidade que está a ser criada pelos debates, que são os grandes meios de comunicação e da forma mais eficaz que os candidatos têm de chegar às pessoas. E estou certo, acredito convictamente que aquilo que pareciam favas contadas para um homem que realmente tem uma grande notoriedade e as pessoas com menos espírito crítico, menos atentas à política e aos problemas, sabemos que a notoriedade conta muito, mas a verdade é que a partir do momento em que se passou da notoriedade, um candidato com notoriedade para a discussão e para o confronto, para um candidato que não é tão conhecido, mas tem um percurso de vida que claramente o habilita para a mais alta magistratura da nação, percebe-se que não basta ser popular para ser Presidente da República, é preciso vir um conjunto de qualidades humanas, pessoais, de relacionamento com os outros e com as instituições, e parece que nesse campo o professor Sampaio da Nova está claramente em crescendo. A minha experiência pessoal, porque é que eu apoio Sampaio da Nova, mesmo se não tivesse conhecido antes, mas conheci o professor Sampaio da Nova porque ele era magnífico reitor da Universidade de Lisboa, eu era então, ainda sou, mas tenho contrato de sucessão agora, eu era então docente da Faculdade de Direito de Lisboa, e presenciei aquelas cerimónias protocolares da Universidade e apercebi-me que as suas intervenções eram realmente intervenções de grande conteúdo, de grande visão, não eram meramente protocolares, eram um magnífico reitor com todo o sentido que podemos dar à palavra magnífico, era muito bom reitor na perspectiva de defesa da Universidade, de defesa da educação, de defesa da investigação e de um conjunto de valores que eram absolutamente essenciais para o futuro do país. E depois uma outra faceta, o professor Sampaio da Nova, alguns por exemplo sabem isso, ele passou por Aveiro. Passou por Aveiro, deu que aulas no magistério primário, bom, por sinal a minha mãe também deu. Mas sobretudo o professor Sampaio da Nova foi, e eu recordei-lhe isso quando ele aqui esteve, e ele recordava-se muito bem, claro. Teve como orientador de doutoramento um vice-reitor da Universidade de Aveiro, o professor João Evangelista de Loureiro, está ali a Zé, que é a filha dele, naquela cidade, está ali. E uma vez fez-se uma homenagem ao teu pai, ao professor João Evangelista de Loureiro, numa aldeia muito humilde, que é a aldeia da família, e o todo-poderoso e importante reitor da Universidade de Aveiro teve a humildade de não esquecer quem tinha sido essencial para o seu desenvolvimento, para a sua formação, e apareceu nessa aldeia humilde, fez um discurso que toda a gente percebeu com muita, muita naturalidade, muito interessante. E esse é um gesto que eu também registrei. É um homem que sabe descer do pedestal, sabe estar com as pessoas mais humildes e não esquece o que são os valores essenciais e as pessoas que são importantes e que foram importantes na vida dele. E, portanto, estou muito confiante com ele e julgo que cada dia que passa, Portugal está muito, muito mais confiante e está a fazer escolhas e elas vão ser bem feitas assim e nós possamos também ajudar e contribuir para isso. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção. O Mário vai aqui elencar mais força. Ora bem, estão dia para dia a aumentar o número de adesões de pessoas que de alguma forma querem dar o seu nome para a comissão de honra. Só que nós tínhamos que arranjar um momento em que devíamos apresentar aqueles que já temos. Eu vou, portanto, dizer muito rapidamente os nomes que fazem parte da Comissão de Honra do Conselho de Aveiro. É uma lista bastante heterogénea no que respeita às pessoas e às profissões que têm, desde médicos, advogados, a operários, a atrizes, arquitetas. Temos aqui uma série de profissões, portanto, nestas pessoas que compõem, portanto, esta lista de honra. Eu vou passar a ler muito rapidamente, para não ser muito maçador, os nomes das pessoas que neste momento compõem a Comissão de Honra: António Rocha Andrade, António Neto Brandão, Eduardo Sousa, mais conhecido por Atita, Ana Maria Seixa Neves, Joana Isabel Rei Cruz Lucas e Mídio, Abílio Manuel Veiga de Oliveira, Jaime Borges, Alfredo Alberto Estrelas Esteves, João Barbosa, Artur Moreira, Rui Marques Vieira, Anastácio Bastos Oliveira, José Joaquim Esteves das Dores, Jorge Manuel Coelho Abrantes, António Rodrigues, Teresinha Abrantes, Maria João Regala, Rita Sanches Silva, Ana Melo Figueiredo, Tércio Melo Silva, Adelino António Camões Sobral, Helena Graça, Cláudia Stadt Miller, José Israel Bandeira, José David Vieira, Milu Sardinha, Conceição Madail, Sónia Machado, Helena Maria Fernandes Graça, Pompílio Souto, Francisco Vaz da Silva, Aurora de Cerqueira e, naturalmente, portanto, esta lista termina aqui, mas há mais nomes que, naturalmente, vão engrossar esta vasta lista de apoiantes a Sampaio da Nova. Isto é uma comissão concelhia. Nós, 2 a 8 dias, em princípio, na Casa da Sustentabilidade, vamos fazer a apresentação oficial dos dois mandatários distritais, bem como a Comissão de Honra Distrital. Vai estar, em princípio, Carvalho da Silva. Portanto, desde já estão todos convidados a estarem às 3 da tarde, 15 horas, na Casa da Sustentabilidade, 2 a 8 dias. Portanto, aí vão estar naturalmente todos os mandatários concelhios, bem como os elementos que pertencerão à Comissão de Honra Distrital. Só para vosso conhecimento, e já que estamos a falar de Comissão Concelhia, esta é composta por mim, pela Alexandra Cruz, pela Ana Luísa, Aurora Cerqueira, Maria da Conceição Gralheiro, Sara Tavares e Teresa Sousa. São estas pessoas que, de alguma forma, têm dado corpo a este movimento aqui no Conselho de Aveiro. Mas ninguém está excluído. Antes, pelo contrário, nós precisamos de todos. Sejam do Partido Socialista, não interessa a cor política. Precisamos de toda a gente. Todos vamos ser necessários para levar, pelo menos, Sampaio da Nova à segunda volta. E depois é para ganhar. Eu não sei estar em causas que não seja para ganhar. É por isso que aqui estou. Muito obrigado a todos. E pronto. E... São Gonçalinho também está na lista. Ah, é verdade, o São Gonçalinho também está na lista. Mas obrigado a todos. Esquecia-me. Podia falhar. Portanto, na segunda-feira, Sampaio da Nova estará aqui. E pronto, ele tinha prometido ao São Gonçalinho que ia lançar cavacas e é o que vai acontecer. Por isso o São Gonçalinho faz parte aqui também da Comissão de Honra. Portanto, eu convidava-vos todos também a estarem presentes segunda-feira. A concentração é aqui às 14h30. Depois haverá um contacto com o público, com as pessoas, portanto, no caminho para o São Gonçalinho, e terminará com a subida à capela e Sampaio da Nova atirará as cavacas, que é esta metáfora que se enquadra perfeitamente no momento. Está bem? Muito obrigado a todos. Está bem? Uma legislatura no começo da outra. Sim, sim. Está bem? Ok, muito obrigado a todos. Está bem.